Panorama Agrícola para 23 de março de 2011, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Quarta-feira, 23 de março de 2011, noite de lua cheia, este é o Panorama Agrícola. Na mesa de som hoje está o Márcio Peixe e o ditado do programa é: a natureza pode ser comparada a um livro que oferece um conteúdo valioso em todas as suas folhas. Na dica de Simone Barrin, saiba que alimento comer para ser feliz. Indicação geográfica e selo de qualidade beneficiam produção em Santa Catarina. Saiba como fazer as questões envolvendo solo e clima na entrevista desta quarta-feira. Panorama Agrícola, você pode manter contato com o programa pelo telefone 48-3239-5647 ou pelo e-mail panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Couve e espinafre produzem serotonina, que está associada com a felicidade. A luz solar estimula a produção de melatonina, responsável por regular os ciclos rítmicos, como, por exemplo, o sono. Simone Barrin para o Panorama Agrícola. É hora das notícias. A Secretaria de Estado da Agricultura entregou em Lages 20 tosquiadeiras para a Associação Catarinense de Criadores de Ovinos, no valor de R$ 195 mil. Reais. No final do ano passado, a associação já havia recebido 3 aparelhos de ultrassom veterinário. A associação deve prestar assistência gratuita aos produtores no tosquiar e na realização de exames de ultrassom nos rebanhos ovinos. Esse trabalho irá facilitar a comercialização de lã. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. A entrevista do Panorama Agrícola de hoje é com o engenheiro agrônomo Hamilton Vieira, da Epagre Ciran, que acaba de retornar da França, onde fez um curso de pós-doutorado na área de agrometeorologia, com ênfase em indicação geográfica. Como aplicar o que você aprendeu lá fora, Hamilton, para a agricultura, para o produtor rural aqui em Santa Catarina? Bom, a França foi um dos berços das indicações geográficas e selos de qualidade. Então nós fomos à França, mais especificamente numa instituição de cooperação internacional, para verificar in loco de como esses processos de indicações geográficas e selos de qualidade se processam ou se deram na França. E comparando então com os produtos que aqui temos em Santa Catarina, fazer uma adequação das nossas metodologias. E que perspectivas há, Hamilton, aqui para Santa Catarina com relação à indicação geográfica? Em Santa Catarina, os técnicos da Secretaria da Agricultura, IPAGRE, SIDASC e outros, né? Já há algum tempo vem discutindo essa questão para Santa Catarina e identificar alguns produtos que poderiam ser trabalhados, e como a uva guete no sul do estado, no Planalto Norte seria a erva mate, temos o queijo serrano, enfim, uma relação bastante grande, mas existem ainda outros que nem foram discutidos e poderiam também fazer parte dessas questões de indicações geográficas ou selos de qualidade. Hamilton, o que caracterizaria esse sistema de produção que pode vir a se tornar uma marca, um selo de qualidade, uma indicação geográfica? Na verdade, isso é um, vamos dizer assim, é um acordo internacional, é uma proteção de algum produto, de um nome, de um, né? E, na verdade, passa por uma normatização de produção, numa discussão entre produtores. E, do outro lado, o consumidor reconhece aquela marca, aquele nome, e sabe da qualidade com que ele está sendo ofertado e qual é a qualidade que ele está adquirindo. Isso é muito importante, né? Tendo em vista que ocorreram nas últimas décadas uma massificação dos produtos e muitas vezes o consumidor não sabe o que está adquirindo. Neste caso, é o caminho inverso. Estamos reduzindo as áreas de produção e melhorando a qualidade dos produtos. E qual a relação da agrometeorologia e do clima com esse diagnóstico de indicação geográfica? Na verdade, eles na França usam o termo terroir, que é uma composição do saber fazer, do solo, do clima, do produto e do homem, né? No nosso caso, especificamente a agrometeorologia, nós fomos ver então como os técnicos da França relacionavam as questões climáticas e os produtos com selos de qualidade ou indicações geográficas. Isso nasceu na França por causa da região de Champagne e do espumante, ou do champanhe francês, que é o único que pode ser chamado assim? Na verdade, as origens desse sistema de classificação, de identificação do homem, da terra, do clima e do produto é muito, muito antigo. Então, Portugal afirma que o primeiro selo de qualidade e selo de proteção partiu de Portugal, quando então se fez as normas de produção do vinho do Porto, né, e a proteção do vinho do Porto. E um termo, um produto reconhecido mundialmente é a champanhe, como se falou, né, que só pode ser produzido na região do Champagne. Em contrapartida, as outras regiões que produzem vinho espumante denominam de vários nomes, entre eles espumante. E assim teríamos outros, né, como conhaque e outros produtos que recebem hoje um nome específico, não podendo outras regiões e outros países usando o mesmo termo. Qual é o primeiro passo da sua contribuição depois desse pós-doutorado aqui para Santa Catarina? O grande desafio é transportar esse conhecimento para a comunidade catarinense, incluindo os técnicos da Secretaria da Agricultura e da EPAGRE, porque, na verdade, o que se viu na França, o que se conheceu na França, é que essa discussão, essa proposta de um selo de qualidade, de um terroir, ela parte dos produtores. E aqui ainda no Brasil, por um desconhecimento do produtor, né, os técnicos procuram incentivar e mostrar ao produtor o que, que é um selo de qualidade. Então esse é o nosso grande desafio, fazer com que os técnicos e os produtores tenham consciência disso e se engajem num processo de construção de uma indicação geográfica. Conversamos aqui no Panorama Agrícola com o pesquisador Hamilton Vieira, da EPAGRE Ciran, que recentemente voltou de um pós-doutorado na área de agrometeorologia realizado na França. Hamilton, muito obrigado pelas suas informações. Meu muito obrigado também pela oportunidade, né? E quero dizer que Santa Catarina tem um potencial muito grande nesse aspecto, nessa área, né? E vamos procurar, então, fazer com que essa nova visão, essa aplicação floresça em Santa Catarina. Na semana passada foram lançadas em Brasília a Frente Parlamentar da Agricultura Familiar e a Frente Parlamentar da Pesca. Só a Frente da Agricultura Familiar conta com o apoio de 223 deputados, também de entidades civis de apoio à reforma agrária, entidades de extensionistas, de cooperativas e da agricultura familiar. Essa frente parlamentar atua em caráter suprapartidário e agrupa outros movimentos e organizações que atuam na defesa da agricultura familiar. Os temas também serão debatidos em conjunto com outras frentes, como a da fruticultura, a frente da extensão rural e a Frente Ambientalista. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.